Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos vou pra outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação. A gente não precisa tá colado pra tá juntos. Nossos corpos se conversam por horas e horas. Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá você está em tudo. Tudo, tudo que eu preciso. Te vivo. Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos vou pra outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação. A gente não precisa tá colado pra tá juntos. Nossos corpos se conversam por horas e horas. Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá você está em tudo. Tudo, tudo que eu preciso. A gente não precisa tá colado pra tá juntos. Nossos corpos se conversam por horas e horas. Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá você está em tudo. Tudo, tudo que eu preciso. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. Meu amigo Gilmar Garcia, sempre comigo no Facebook. Ele e toda a equipe da Rádio Liberdade FM e Rádio Web Jovem Garcia, de Condeúba, em Condeúba, no Estadão da Bahia. Audiência muito grande aí. Muito obrigado, viu, Gilmar Garcia, todos da equipe. Vamos para a Roda Velha, Rádio Destaque FM, aí no Estadão da Bahia também. Audiência muito grande. Recebo muitos pedidos de alôs aí de Roda Velha, no Estadão da Bahia. Nosso programa muito ouvido aí pela Rádio Destaque FM. Um abraço a todos vocês da equipe, viu? Os locutores, nossa direção, a todos vocês da Rádio Destaque FM, também as recepcionistas, né? Obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria, a minha querida Marislene da Silva, em Ponto dos Volantes, Minas Gerais, minha querida Lúcia Simão, São Sebastião da Varja Alegre, Rádio Tribuna FM, nossas parceiras, meu amigo Douglas Paduan, em Roda Velha, um abraço, muito obrigado, Juarez Neves em Dom Basílio, aí também no Estadão da Bahia, a Silvana Lisboa em Berilo, Minas Gerais, um beijo pra vocês aí, viu? A Elzinha Santana em Adurtina aí na Bahia, um beijo pra vocês. A Joema Silva, todos vocês amigos de Abadiane, a Rádio Capivari FM, um abraço Bideca, todos da equipe, muito obrigado, viu? Rádio Capivari FM em Abadiane, Estadão de Goiás, exibindo Mundo Sertanejo. A minha querida Caroline Figueiredo em Humaitá, no Estadão do Amazonas, muito obrigado pelo carinho. João Neto e Frederico cantam com Bruno e Marrone, cantando com eles. Bruno e Marrone e João Neto e Frederico juntos interpretam. Chamam isso de traição. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde?